Jornal Tramela Aberta. Dia aberto dos moinhos de vento. Moinhos que guardam memórias. Gravação do mecanismo de um moinho de vento na Ilha do Corvo, dia 3 de abril de 2022. Thank you.